Solta o play, DJ. Bem-vindos a mais um Projeto X Playlist. Aqui é o Seiji. E aqui é o Mugi. Oh yeah. E hoje iremos falar de alguns animes da temporada que acabou recentemente, a temporada de inverno 2016. Yes. A gente vai comentar então de um pouco de alguns animes que a gente viu e a gente vai tocar as músicas de abertura deles. É, infelizmente não dá pra comentar todos os animes, até porque a gente não viu todos os animes. Exatamente, exatamente. Então, perdão se a gente não comentou algum anime que você gostou, então, mano, manda e-mail, manda comentário, tá bom? E fala o que você achou daqueles animes, tá? Mas vamos começar a nossa playlist. E pra vocês que estavam escutando a nossa música de abertura, vocês escutaram a música Usurai Shinju, cantada pela Hayashibara Megumi, de um anime que é muito bom. Nossa, um dos melhores dessa temporada, na minha opinião. É o Showa Genroku Rakugo Shinju. Cara, realmente, eu acho que os animes atuais, eles estão dificultando demais a pronúncia dos nomes deles. Você não viu esse, né, o Mugi? Não, não assisti. Ele é curioso, ó. Ele apresenta uma arte tradicional japonesa, o Rakugo, né? O Rakugo é uma arte de contar a história, que você tem uma pessoa sozinha no meio do palco, ele fica sentado na posição de seiza, que é aquela posição que você fica sentado em cima dos seus tornozelos, né? Uhum. É bem típico japonês. Aí ele tá ali contando uma história, tá interpretando diversos personagens com diferentes tons de voz, expressões corpóreas também, algumas histórias engraçadas, outras um pouco dramáticas. É uma arte muito tradicional ali no Japão. E aí o protagonista, ele é um famoso contador de Rakugo, né? Essa arte, que no passado ele se chamava Kikuhiko, e aí a gente conhece um pouco a história da vida dele. A história acontece no primeiro episódio, tá no futuro, e ele vai contando toda a parte do passado dele. E aí ele fala desde quando ele virou um aprendiz de Rakugo, como ele conheceu um outro aprendiz chamado Sukeroku, e como cada um descobriu o seu estilo, né? De contar a história, os desafios, a dura realidade que cada um tem que encarar, até chegar nos tempos atuais. É muito bom a evolução de personagem, como a gente vê cada um sendo mostrado, sendo destrinchado, vendo o desenvolvimento de cada um. É muito bom mesmo e é muito curioso ver essa arte Rakugo. Então vale essa recomendação, muito bom. Eu estou adorando, eu adorei bastante esse anime. Bacana. Então essa música tá escutando no fundo aí, né? Já disse, a Usurai Shinju, mas vamos começar a nossa playlist pra valer, né, Mugi? Isso aí. É, eu começando essa playlist aqui, vou mandar aqui então uma música do Flumpool, que é Yoruwa Nemureru Kai, que é a abertura de Ajin. É uma ótima abertura, adorei a música realmente. O que me ganhou, na verdade, esse anime foi a abertura, porque eu estava com muito receio pela CG dele, pela animação dele. O que me ganhou foi a abertura e a sinopse. Eu vi a sinopse, achei legal de certa forma, me lembrou até uma situação meio Tokyo Go, não sei porque eu me lembrava isso, uma situação meio dark, tá ligado? E eu peguei pra assistir esse anime e achei muito legal, achei muito bom, a história é muito bacana. Ela conta a história sobre humanos e Ajins. O que que são Ajins? São seres humanos imortais, ou seja, eles não morrem de jeito nenhum. Você, tipo, sai atirando em cima dele e ele volta vivo. Se você arrancar, por exemplo, metade do braço dele e ele morrer por perder sangue, ele vai voltar e vai voltar com o braço colado lá, a lá Deadpool. Achei muito legal porque ele conta o preconceito que os Ajins têm sobre os humanos, entendeu? Os humanos estão um mega preconceito. O conceito de Ajins é uma situação nova para os humanos, entendeu? São poucos Ajins conhecidos pela humanidade até então. E o protagonista é um estudante, onde ele se descobre sendo um Ajin depois que ele é atropelado por um caminhão. E aí acontece do governo querer ir atrás dele, papapipapapá. O amigo de infância dele acaba ajudando ele, e por aí acontece. E tem todo um trâmite do governo lá, fazendo realmente tortura com Ajins, enquanto também tem os Ajins querendo, Ajins maus, Ajins bad guys, tá ligado? Querendo dominar a parada, tá ligado? Tipo, fazer um genocídio ali, matar todo mundo. É muito legal, achei bem assim, é uma história bacana, recomendo altamente. Então, Yoruwa Nemureru Kai, da banda Flumpool, do anime chamado Ajin. Escutem aí. Próximo anime é um anime pra mim queridinho, eu adoro esse anime. Estamos falando da segunda temporada do Akagami no Shira Yukihime. É um anime muito gostoso de ser visto, eu adoro esse anime, ainda mais por causa da Seiyu protagonista, que eu adoro ela. Sei de suas taras por Seiyu. Pô, ela até canta a música de abertura também desse anime, né? Bom, mas o anime, ele conta a história da Shira Yuki, que é uma garota gentil, ela é determinada, corajosa, ela possui cabelos vermelhos e ela é herbologista e mora num reino, né? E aí um dia o príncipe desse reino descobre a existência dela, né? Por causa do seu cabelo ruivo e ordena a ela que ela seja a sua concubina. Só pra dizer que esse príncipe, a gente não gosta dele. Bom, aí... A gente, tá ligado? Todo mundo. A gente todo mundo, né? Já tomou como, tipo, conceito nacional, no mundial, melhor dizendo. No começo ele é aquele reino assim, mimado pra caramba, é tudo meu, vou ordenar e as pessoas vão me obedecer, né? Depois ele muda esse conceito dele, bom. Mas aí ela foge desse reino, né? E ela vai pro reino vizinho, né? E durante a sua jornada, ela encontra o segundo príncipe do reino lá, chamado Zen, que é o protagonista da história. Aí ela, de alguma forma, salva a vida dele, né? Ele tinha sido envenenado e ela conseguiu tirar o veneno do corpo dele. Os dois se entendem, ele acompanha até o reino dele. Aí ele conhece um pouco a história dela, que ela tá fugindo. Aí ela se candidata a um cargo de herbologista lá do castelo, que tinha sido aberto. Ela faz todo esse exame, ela passa com competência. E aí a gente vê várias aventuras, né, que ela se envolve usando suas habilidades de herbologista, sabendo lidar com pessoas também, com as atitudes que ela toma de ser determinada, sabe? As pessoas encaram ela, respeitam ela, e o romance dos dois protagonistas, Shirayuki e o Zen, vai se desenvolvendo. Ah, é um shoujo, como já disse, tem um príncipe encantado, tem a garota ali, gentil. Gente, é uma história muito bonita. Tem mangá, eu leio mangá pra caramba, eu adoro essa coisa. Adoro a primeira temporada, adoro a segunda temporada. E quem sabe um dia pode vir uma terceira temporada, não sei. Talvez demore ainda. Tem que esperar um pouco o mangá desenvolver um pouco mais, né? Mas vale a pena. Eu adorei esse anime, eu já disse. Eu gosto de romancezinho. Ah, eu adoro shippar as pessoas, muito bom. Eu sou o único cara que assiste romance sem shippar as coisas praticamente na grande maioria, digamos assim. Sem graça, Mugi. Pra que você vê romance, então? Não sei. Eu gosto, eu realmente gosto. Bom, e esse anime tem uma música de abertura bem gostosa de ser escutada, né? A Sonoko Ega Chizuni Naru, cantado pela Hayami Saori, né? Que é a Seiyu, que faz a protagonista, a Shirayuki. Eu gosto da voz dela, adoro ela, então adoro essa música também. Olha a bola. Ah, então fique aí com essa música que eu acabei de dizer, do anime Akagami no Shirayuki Hime, a segunda temporada, tá bom? Escutem aí. Mitsuketai kara hashiri dashite ku sono koe ga chizu ni naru No. agora vamos com a nossa sala de aula de assassinato preferida, Ansatsu Kyoshitsu. Segunda temporada. A música é Question e é cantada por Trinil and Gumi Utatan. Nossa, que nome difícil, meu Deus. Na verdade, são os dubladores que pertencem a essa classe, né? A 3Zela. Não sabia, não entendeu? Sabia. Então, tem vários dubladores. É, esse é o nome mais abreviado, em vez de tacar um monte de nome de seiyuu, né? Entendi, não sabia que existia essa forma de abreviar pra poder falar isso, enfim. Mas, realmente, a abertura é feita assim como o Seiji falou, tanto assim nessa temporada, quanto na temporada anterior também foi assim, né, Seiji? É, os vários seiyuus, né, que estão nessa sala aí. Isso, exatamente. Bem, Ansatsu Kyoshitsu, ou Assassination Classroom. Você sabe que existem dois tipos de pessoas, né, Mugi? Por quê? Os que falam Ansatsu Kyoshitsu e os que falam Assassination Classroom. E eu que falo os dois, eu às vezes falo Ansatsu, às vezes eu falo Assassination. Eu falo Assassination, na boa. Eu falo os dois. Então existem três tipos de pessoas, ok. Terceiro menos. Ok. Terceiro menos. Mas Ansatsu é uma história sobre um professor que tem superpoderes e ele destruiu a Lua e provavelmente vai destruir a Terra caso os seus alunos não matem seu professor. Exatamente, bacana. Ao mesmo tempo que você pensa assim, porra, como assim um professor que vai destruir a Terra? Ele realmente é um professor. Ele ensina, ele faz as crianças aprenderem não só a parte de estudos da escola, como ele faz ensinamentos da vida, cara. Ele é um puta professor, o Koro-sensei. Essa já é a segunda temporada. Eu gosto demais de Assassination. Eu prefiro um pouco mais o mangá do que o anime. O anime, às vezes, ele corre um pouco, né? Eu percebo isso. Ah, mas tem, né? Até porque o mangá já acabou e o anime vai deve querer acabar como mangá. Tem que correr, tem que correr. Exatamente, exatamente. Mas o Assassination Classroom é uma história muito bacana. Uma coisa que eu acho bem legal dele é que ele não se foca em um aluno específico. Tudo bem que tem aquele que realmente, às vezes, dá um pouco mais de atenção, digamos assim. Uhum, mas uhum. Todos os alunos são focados em algum momento dele, entendeu? É, você percebe nitidamente que, assim, o autor, ele quis dar a importância de todos os personagens da classe E, entendeu? Ele mostrou ali porque ele é um aluno da classe E, porque ele tá ali, o que, que aconteceu com ele. Eu acho isso muito bacana de Assassination, entendeu? E, obviamente, o Koro-sensei, ele pega esse lado de fragilidade da classe E, né? E o Koro-sensei tá ali pra ajudar todos eles da classe E, e, ao mesmo tempo, a classe E tem que matar o Koro-sensei, porque senão ele vai explodir a Terra. Então, pense pelo seguinte lado. Cara, eu estou aprendendo demais com o Koro-sensei. Eu estou realmente adorando, amando as aulas desse filho da mãe. E eu tenho que matá-lo. Puta dilema. Complicado. Né? Enfim, é uma série muito boa. Recomendo altamente. Assistam o anime, a primeira temporada. Assistam essa segunda. Leiam o mangá. É uma boa história. Recomendo altamente. Então escutem aí a abertura desse seiyuu, que eu não vou conseguir pronunciar de novo esse nome. Question, anime Ansatsu Kyoshitsu, segunda temporada. Escutem aí então. Próximo anime é um anime que, quando eu vi a primeira temporada dele, me surpreendeu, porque eu curti pra valer, eu não tinha ideia do que seria, e cara, foi muito legal. Segunda temporada também eu curti bastante, foi boa, vai. Não vou dizer que é ótima, melhor anime que existe, não, mas ele é gostoso de ser visto, é bom. Pô. É um anime ok, é bom, né? Sim, estamos falando do Gate de Etai Kanochi Nitekaku Tatakaeri. O pessoal chamando ele de Gate, né? Gate, eu falo Gate, é bem mais fácil. A segunda temporada do Gate. Novamente, aqueles animes que querem, tipo, dificultar o título, né? Pra quê? Malditos animes que vendem light novels com títulos gigantes, né? Porra! É, bom, o anime, ele, basicamente, ele fala assim, ó. Um dia, de repente, surge um gigante portão no meio de Tóquio. Bota gigante. E lá de dentro sai um exército, estilo exército romano, que atacam várias pessoas. Aí eles usam espadas, escudos, cavalos, etc. E vão matando um monte de gente. Aí é acionada a Força de Autodefesa do Japão, a JSDF, né, que é uma força militar. Militar mesmo, né? E aí, essa força ela ataca esse exército, mata, captura ó, vários soldados, e aí eles decidem vasculhar o que tem do outro lado desse portão. Lá eles descobrem um mundo de fantasia, com dragões, elfos, magos. Detalhe que também tem uma fucking gótica lolita. Também. Não, aí a gente vê uma espécie de um grande choque cultural, né? Porque assim, você vê esse embate, né? Entre a força militar do Japão e essa força do Império. Aí você vê que o Império, ele é incapaz de lutar contra esse exército moderno, né? Só que armas modernas. Armas modernas realmente detonam qualquer tipo de armas de Império Romano, né? Algo assim, né? Só pra constar, não são só armas, são tanques também, tá? Jatos, eles levaram bombas, tanques, eles mísseis. Levaram carros, eles levaram tipo rocket launchers, tá ligado? Eles levaram armamento pesadaço. Aí esse Império, ele vê que ele não consegue lutar contra a força do Japão, mas o Japão, ele não pode chegar lá e dominar tudo também, né? Até porque ele não tem contingente suficiente pra isso. negócio é gigante. Então a gente vê muito um jogo de diplomacia entre essa parte, né, do exército japonês, a parte do império, os dois tentando se entender de alguma forma, se comunicando. Uma politicagem ali. Conversas diplomáticas, né, entre eles, e a pressão dos outros países estrangeiros que querem explorar esse reino. Afinal de contas, é um lugar cheio de recursos naturais vastos. Enquanto isso, a gente vê um monte de aventura acontecendo, com o protagonista ali, que é um soldado otaku, e ali se envolve com algumas garotas, assim, que são poderosas, mas acabam, sei lá, querendo saber um pouco mais dessa força militar e dessas aventuras que eles vão encarando, né? Tem uma gótica lolita, como o Mugi falou, tem uma maga moe, e tem uma elfa meio sexy. Vem um pouco apelativo, então, mas de boa. Ok, tem moe, tem um pouco de eti, algumas coisas, isso é um chamativo, mas eu acho que não compromete muito, não. A história sim, que sim. O mais interessante é ver esse combate entre essa forma de choque, de combate. Um exercício mental que a gente pode fazer. Como seria se o exército moderno, com todas as suas armas modernas, encarasse uma espécie de exército romano? E como eles tentariam se manter a diplomacia entre eles, né? É muito legal mesmo, vale a pena ser visto. Como já disse, não é o melhor anime que existe, mas ele é muito bom, surpreendentemente bom, na minha opinião. É muito bom mesmo. Eu tô precisando assistir a segunda temporada, só assisti dois episodinhos dessa, mas pretendo assistir logo. Porra, hein? É mó legal, já acabou o anime. Bom, então fiquem com a música de abertura dele, o Gate Second Sekai Wokoete, cantado por Kishida Kyodan e Akeboshi Rockets, tá bom? Desse anime muito bom, Gate segunda temporada, tá bom? Vamos lá e escutem aí. Risei de que na camjoro, não teu roca monona. Bem, agora vamos para um anime que tem um nome ao menos mais fácil de se falar. Vamos para Nijiro Days, ou Rainbow Days, ou mais fácil ainda, Dias de Arco-Íris. Ele conta sobre a história de quatro amigos que se conhecem e falam basicamente sobre o amor e meninas que eles conhecem. Basicamente, o protagonista, que é o mais tímido entre os quatro, acaba se apaixonando por uma menina e ele conta isso com os amigos. Os amigos, na verdade, já se dão conta disso porque, como eu falei, eles são amigos já há um tempo, então eles perceberam isso muito nitidamente. E basicamente, o anime se passa nisso. Love story, curtinhas, sobre esses quatro amigos e possíveis garotas, namoradas que possam surgir. Eu falo isso porque, no caso, o único que realmente possui uma namorada é apenas o mais sério, digamos assim. Ele tem uma namorada ali. Os demais estão, digamos, solteiros. Então, podem surgir love story pra todo mundo ali, entendeu? Nijiro Days, eu acho que é, assim, é um anime que me pegou de surpresa. Eu não esperava muito por ele. Eu peguei pra assistir o Nijiro Days, ele já tava no episódio 8, mais ou menos. Eu peguei pra assistir o Nijiro Days e, cara, eu adorei. Achei demais, tá ligado? Eu estava com um certo preconceito quando eu vi a imagem, assim, achei muito, digamos assim, homens de mais, meninas de menos. Mas, eu falei, eu tô numa vibe de assistir cada coisa, que falei, se for também, foda-se. E aí, eu me deparei com um anime excelente. A abertura dele é muito legal. A música é Best Friends, tocada por Sonar Pocket. E achei muito legal a abertura, até não só pela música. O jeito da abertura, achei bem legal. E também aí entra a coisa que eu mais odeio desse anime. Que, porra, ele tem 13 minutos? E, tipo, 4 minutos é pra abertura e encerramento. Então você tem 9 minutos de anime. Eu falo, cara, por quê? Simplesmente por quê? É um show de anime. Então eu fiquei meio possesso, porque quando eu assisti os 8 episódios, eu assisti numa tacada tão rápida que eu falei, cara, como assim já assisti tudo? E eu falei, e agora? Aí depois o sentimento só piorou quando chegou na semana seguinte e o outro episódio não falava quase nada, tá ligado? E já tinha acabado. Eu, cara, não, como? Pera. Não pode ser isso. O que me sustenta ao menos é que ele vai ser um anime de 24 episódios. Então vai ter um pouco mais de história. E aí também eu não entendo muito por que eles fizeram isso. Porque eles poderiam ter feito um anime de 12 episódios com mais tempo. Só que não. Eu digo que é uma história levinha, gostosa. Eu já conheço o mangá antes, né, dele ser anunciado o anime. É aquela história bem gostosa de ser acompanhada. Um slice of life, né? Com romance escolar. É um slice of life, exatamente. Então, é bonito, é bonito. Assim, não é aquela coisa mais surpreendente. Não é o melhor anime da temporada. Talvez não seja o anime mais marcante da temporada. Mas é gostoso, né? Pra quem curte. Então, escutem aí a música de abertura desse anime, Best Friends, do Sonar Pocket. Desse anime interessante, Nijiro Days, tá bom? Escutem aí. Haru no kaze to natsu no sora, aki no keshiki mo, fuyu no samusa mo, oraji toki wo kizande ku, taisetsu na hibi, best friend, arigato. Tô 空の真下希望にあふれる明日さあ今信じて飛び出そうずっと何年先もきっと変わらずに寒さも同じ時を刻んでるかけがえのない毎日にありがとう O próximo anime é um anime controverso, criticado até. Eu gosto desse anime. Mamilos. Mas eu vejo muita gente metendo o pau nele também. Porque eles falam que a narrativa é lenta, é chata, quebrou a expectativa da inicial. Eu acho que tá um mimimi meio grande até. Eu curti, eu comprei a ideia dele. Bom, estou falando do Haitogenso no Gringar, conhecido também só como Gringar. Ah, o que que fala o Gringar? Ele fala que, de repente, um monte de jovens são lançados em um reino de fantasia que obedece às regras do RPG, que um mundo com diferentes classes, habilidades, vários monstros e tem as mudanças de níveis de acordo com os pontos de experiências que as pessoas vão acumulando. Só que o que muda é o seguinte, ele mostra uma faceta que pra mim é muito curiosa. Quando você começa sem saber nada em um lugar perdido e você também não tem as memórias da sua vida anterior, você começa num nível 1. E quando você tá num nível 1, é tudo muito mais difícil. Ou seja, você não derrota monstros com facilidade, suas habilidades de luta são terríveis e você não consegue comprar muita coisa, você é pobre. Então, é o seguinte, até o pessoal conseguir matar monstros e subir de nível, demora bastante, sabe? Então, eles têm que conhecer cada um, com tentativa e erro, ver por que não tá dando certo algumas batalhas, algumas quests, né? Mas tem que matar aquele monstrinho de baixo nível, é difícil pra caramba, e o dinheiro que você consegue da quest é uma miséria. Então, o pessoal às vezes critica assim, ah, mas fica muito tempo arrastado nisso, que eles demoram. Depois, quando eles vão subindo de nível, continua mais arrastado. Eu não sei, até que eu gosto. Às vezes as pessoas estão esperando uma ação tipo Sword Art Online, mas não tem nada disso. A proposta dele não foi isso. Mas então, aí você perde diferencial, né? Então, o referencial, o pessoal acha, ah, devia ter ação toda hora, devia ter batalha toda hora, devia ser um pouco mais dinâmico, não deveria ter a narrativa interior do cara lá sempre questionando, porque a gente tá fazendo isso, isso, aquilo. Eu não sei. É uma quebra de expectativa da grande maioria, mas eu gostei, eu comprei a ideia, eu entendi porque foi feito dessa forma mesmo, a narrativa tem que ser feita dessa forma. O autor quis botar desse jeito, né? Eu não li a Light Novel, mas deve ser também desse jeito, exatamente, que foi seguido. Então, pra mim, foi um anime bom, eu confesso. Eu achei bom. Concordo que tem algumas falhas dele, mas tá longe de ser ruim pra caramba. Não é nada disso, né? Eu acho ele bonzinho, suficiente. Fica aí esse meu conselho. Se você não quiser ver o Gringar, tudo bem, porque tem muita gente que acaba dropando esse anime, mas se você comprou a ideia do que eu disse aqui, vai ver. Quer dizer, eu acho interessante. Então é isso. Fiquem então com a música de abertura, New Day do No Name, desse anime Haitogenso no Gringar, tá bom? Escutem aí. Oh. Agora vamos com Strider Hyde OXT, que é do anime de Prince of Stride Alternative. O que, que é esse anime que às vezes eu vi muita gente nem pegar pra assistir porque pegou um puta preconceito com ele? Por quê? Primeiro, ele é um anime de esporte? Sim, ele é um anime de esporte. Segundo, ele é um anime de esporte com um esporte extremamente desconhecido? Sim, ele é um anime de esporte com um esporte totalmente desconhecido. Então, geralmente é isso que acontece quando se tem um tema desse, as pessoas têm um preconceito. Não gostam de conhecer novas coisas. Eu sou fanático já por anime de esporte, então pra mim é mais um prato cheio pra assistir. Prince of Stride é um esporte, o Stride é um esporte, digamos assim, uma corrida de revezamento com parkour. Basicamente, esse é o Stride. É uma equipe de 5 pessoas, você pega essas 5 pessoas, faz o revezamento e elas vão fazendo parkour no percurso que eles têm. Detalhe que o revezamento ele tem que acontecer durante a corrida em um determinado do ponto específico. Se você fizer muito antes do ponto, não é válido a troca de revezamento. Se você passar do ponto, também não é válido. Então, basicamente, o Stride, ele nesse anime é de um anime de esporte escolar. A escola tem um clube que fala sobre Stride e eles participam de campeonatos. E aí, cara, premissa de esporte padrão. Você tem um clube de esportes que tá... Primeiro, você tem uma escola que era muito foda no esporte. Você tem calouros que entram naquela escola que era muito foda no esporte. Os calouros descobrem que o clube tá às moscas, porque algum motivo tem. O clube é reativado, o clube entra pra fazer um novo campeonato, você tem alguma coisa que o pior elemento do clube se machuca, um personagem foda do clube volta, e eles perdem a primeira corrida e vão pro próximo campeonato. Cara, elemento padrão de esporte, é sempre assim, não muda. Muito bom, embora o elemento é o mesmo, o conhecimento de um esporte novo é muito bom, entendeu? Achei bacana, muito legal, gostei demais. Você aprende mais coisas, entendeu? Você vê que sempre tem aquela história de ligação, quando ainda mais é um esporte em equipe. Eu gosto dessa pegada. E outra situação que eu tenho que falar é que a animação impecável, Madhouse, né? Na verdade, foi por isso que eu fui assistir esse anime. Sabia. Nem um pouco fanboy Mug. Mas tá realmente muito boa. Recomendo aí. E é isso. Bom, então Strider's Hyde da OXT, música de abertura do Prince of Stride Alternative. Escutem aí. Hashira sliding howly out of the way. Love me, hide it, double emotion. Kaze wo, chikan wo, kose yo. Iki no taeru made awai. Slide. Fighting, howling, あなたへと Flying high, but go to action. take on me, sweet cake, on the money, who? You just is too big. Taruku no hime, kuru, that's okay. Saete yuku sense, shono hayasa de, oizumeru tail, tomane koete, michi naru michi wo. Kakero sliding, howling, issue, no dancing, high na kono sensation. Wind out, out of out, saki no, keshiki made yuka o. Kowase sliding, howling, sore tokuro, shouting, high de, hanatsu passion. Sumete, mokomete, innocence, yomigaeru mamuri. As minhas próximas indicações serão dos principais animes de comédia dessa temporada. Meu Deus, os melhores. Muito bom, eu gostei. Esse daqui que eu vou falar, Mug, você vai gostar desse anime. É o do Doce? É o do Doce. Ah, eu assisti dois episódios desse, pode ir. Ele é bom, cara. É o Dagashi Kashi. O que que ele fala? Ele começa já te falando sobre os dagashis. O que que é um dagashi? São guloseimas baratas e de baixa qualidade, né? Resumindo, são aqueles doces que as crianças conseguem comprar porque são muito baratos. Sabe o que que é uma bomboniere, gente? Pensa na bomboniere de esquina do Japão, é isso. Aham, com vários tipos diferentes de doces e você pode comprar e comer, cara. A história fala assim que tem um protagonista, que é o Kokonotsu. Ele mora numa cidade rural e mora lá com o pai, que possui uma pequena loja de doces, uma pequena bomboniere. O pai, ele quer que esse garoto, né, ele herde a loja e continue trabalhando lá, mas ele quer ser um mangaka. Aí um dia aparece uma garota chamada Hotaru e ela convoca o pai do Kokonotsu, né, pra trabalhar na empresa da família dela, que é uma grande na área de doces. E esse pai, ele tem uma condição: pra ele trabalhar pra ela, o filho dele tem que concordar em herdar a pequena loja de doces da família. E ele tá nem aí, ele não quer não. Mas aí ela fica empolgada e fica importunando o garoto todo dia, né? Sempre, sempre. E toda hora que ela aparece, ela fica falando de uma curiosidade de algum doce da loja. Então assim, é um anime até que informativo pra caramba. Ele te apresenta ele apresenta um doce e te dá um contexto sobre esse doce, mostrando a embalagem, mostrando a estrutura dentro dele, como você deve comê-lo, o brinde que ele pode te gerar, alguma coisa de contexto que ele fica muito engraçado, na minha opinião. Se zoa bastante com essa garota que é maluca, doida de doce. Esse cara também, que ele acaba entrando nessa maluquice, embora ele não tá nem aí pras lojas de doce. E tem outros personagens de suporte, tem uma outra garota, cara, que pra mim acaba ganhando mais destaque do que a própria protagonista aí que aparece. Porra, porra. O pessoal fica shippando ela com o garoto. Meu Deus do céu. Bom, como eu já disse, ele é um anime de comédia muito maneiro dessa temporada. Eu já conheci o mangá, já lia bastante. Então quando saiu o anúncio do anime, eu fiquei empolgadíssimo. Vai ter o Dagashi Kashi Anime. Meu Deus, eu vou ver. E eu curti. Eu adorei. Até o final. A pena que já acabou também. Uma pena. Mas vale a pena. Tudo que é bom dura pouco, né? Pois é. É como comer um doce. Pois é. Mas vale a pena ser visto, sim. Você dá altas risadas com ele. Então escutem a música de abertura dele, né? O Checkmate, cantada pela Mitch, tá bom? Do Dagashi Kashi. Escutem aí. してる捜査線は破の中キラキラ光る一瞬は磨かなきゃ風化してくだけもうブギウギワンダライ鼓動が波まで狂わず情熱になる言葉にならない予感渦巻いて胸が騒ぎ出す夏が色めき出す you understand? Checkmate まで。 É isso aí, pessoal. Agora todo mundo levantando a mão, porque vamos falar de Stepping Out, Flow! Ah, Flow, muito bom! E Durararará volta em mais uma temporada, a última temporada da história, que eles falaram que ia ter 3 temporadas da segunda etapa de Durarará. Uhum. Eu não sei se eles farão uma próxima etapa, uma continuação de Durarará. Uhum. Eu gostei do jeito que, assim, finalizou, porque, como falamos, já terminou também Durarará. Uhum. X2 Sketsu. Só que Durarará foi muito bom, eu gostei das temporadas. Entretanto, vou falar o que todo mundo fala aqui: nada supera a primeira, gente. Concordo, concordo. Embora adicionou vários personagens que são muito legais, faz. Sim. Assim, é bom? É. Mas, cara, nada supera a primeira. Primeira temporada de Durarará é impecável, cara. Mas Durarará, pra quem não conhece, meu Deus, cara, se você não conhece, tá errado pra começo de conversa. Ele conta a história de, assim, um grupo de Ikebukuro e várias pessoas que estão em Ikebukuro. É complicado falar de Durarará porque, cara, são muitas histórias ocorrendo ao mesmo tempo. Então você tem, por exemplo, 3 estudantes que são amigos e cada um deles tem um plot single, tá ligado? Cada um deles é singular ali. Não posso até falar muito, porque se você não assistir Durarará, se eu abrir a boca pra falar de qualquer um de lá, já é um puta spoiler, velho. É muita coisa. Mas é uma ótima história. O que eu posso adiantar é que, assim, a segunda etapa de Durarará, que é composta por 3 temporadas, ficou boa. Ficou muito legal. Novamente, primeira temporada, impecável. Não tem como melhorar aquilo lá. Creio que não vai ter uma parte 3. Fechou bem fechado, cara. Realmente ficou bem fechadinho. Ao meu ponto de vista, fechou todos os pontos. Fez o que eu queria que fizesse. Porque quando você termina a primeira temporada, na sua cabeça só passa: caralho, como que você me termina isso assim? Porque deixa 1001 pontas soltas naquela porra da primeira temporada, cara. E eu falei: porra, não me fode. E agora, com as 3 partes que eles lançaram agora, as 3 temporadas da segunda parte, né? Fechou bem, ficou legal. Recomendo pra você conhecer Ikebukuro, conhecer as Dollar Gangs, os Dollars, conhecer o que é uma Dullahan, que é uma cultura céltica. A gente tem cultura céltica, velho, mitologia céltica nesse anime, tá ligado? A gente tem médicos do submundo, a gente tem gangue de motoqueiros, a gente tem policiais B10, a gente tem o melhor bartender de todas as histórias que eu já li, cara. Sério, eu não sou nem um pouco fanboy do Shizu. Não. E o cara mais filho da puta da história também, o Isaiah. E o cara mais filho da puta da história também, o Isaiah. Mas é isso, Durarará é demais. É uma ótima história, você não vai se arrepender de pegar pra assistir. Faça o certo, começa a primeira temporada e vá até o final da segunda etapa aí, que é show de bola, suave. Bom, então escutem a música de abertura, Stepping Out do Flow, né, desse fantástico anime, essa última temporada do Durarará, o X2 Sketsu. Escutem aí. Tchau. O próximo anime, na minha opinião, é o melhor anime de comédia dessa temporada. Porra, é muito bom. E são só 10 episódios. Estamos falando do Konosubarashi Sekai ni Shukufuku wo. O nome mais carinhoso, Konosuba. Mais uma vez, cara, Japão, por que você tá complicando os nomes, cara? Por quê? Velho, o Mugu, você tem que ver esse anime, cara. Ele é muito engraçado pra caramba, viu? Eu não sei porque eu não assisti, eu não tinha nem visto ele. Tipo, cara, ele é bom pra caramba. Viu? Vou falar, você vai adorar. Vai durar a nonsense desse anime. Nonsense, falou a palavra boa pra mim. É nonsense. Pra começar, você tem um protagonista, é um cara chamado Kazuma. Ele é um garoto que, ele é um hikikomori, ele mora numa cidade rural. Aí um dia, voltando pra casa, né, depois de ele passar a madrugada numa loja comprando um jogo, ele vê uma garota distraída atravessando uma rua, lá naquele ambiente rural, e aí ele vê um caminhão indo na direção dela. Aí ele corre pra salvá-la, a empurra, e ele morre, né. Pera! Ele vai parar lá... Eu leio esse mangá! Calma, não é... Calma, né? Calma, não é nada disso. Aí lá no purgatório, né, ele encontra uma deusa chamada Aqua. E aí ele descobre que a morte dele foi em vão. Por quê? Porque o que ele viu, na verdade, não era um caminhão, era um trator. E não ia acontecer nada com a garota. Ah, então não lê isso. O trator tá vindo naquela coisa lentamente e ele ia parar na frente dele. E ele morreu por quê? Porque ele tomou um susto pensando que ele ia ser atropelado por um caminhão. Aí ele morreu congelado, sabe? Um ataque cardíaco e mijado todo, cara. Aí ele descobre que a morte dele foi ridícula, cara. Uhum. Aí a deusa lá dá duas escolhas pra ele. Então, ó, olha, ou você pode ir lá pro paraíso, e ele descobre que o paraíso na verdade não é nada disso que as pessoas falam. Ele é um lugar muito boring, não acontece nada, é muito irritante, né? Ou ele tem a opção de ser transportado, começar uma vida nova num outro mundo, um mundo paralelo de fantasia, com o mesmo corpo, né? Com o mesmo conhecimento, mesma memória dele, né? Da outra vida, sabe? Aquele corpo de estudante, hikikomori dele. E aí ele acaba escolhendo ir pra esse mundo paralelo. Só que é o seguinte, enquanto ele tava pensando se ele deveria ir no mundo paralelo, a deusa ali, a Aqua, ela fica enchendo o saco dele toda hora. Ah, você é um cara morreu de forma ridícula. Ah, que coisa imbecil, você é imbecil. Tá, tá, tá. Aí ela fala assim, você pode ir pra esse mundo, mas você pode também escolher o que quiser pra levar. Um item mágico poderoso, algum poder gigante e tal. E ela enchendo o saco dele. Ah, ah, ah. Ele decide, quer saber? Eu vou te levar junto também. Eu vou me ferrar? Vou te ferrar também. E ela vai junto, cara. Ela é obrigada a ir junto com ele. E assim, ela é uma garota mala, escandalosa, muito medrosa, com parafuso a menos, xinga todo mundo, e depois ela fica feliz facilmente com coisas imbecis, sabe? E lá, nesse mundo de fantasia, ele monta a guilda dele, né? Aí tem essa garota, né, que ela vira ela ganha a habilidade de ser uma sacerdote, e junto tem uma outra garota, a Megumin, que é uma maga, que assim, é uma maga poderosa, que só sabe lançar uma magia, uma pena, uma magia de explosão, que depois que ela lança essa magia de explosão, ela não consegue mover o corpo dela, fica inútil, vira uma pedra pra todo mundo. E tem a Darkness, que é uma cruzada masoquista que tem um alto nível de ataque e defesa, mas que não tem nenhuma precisão nos ataques. Ou seja, ela erra todos os golpes. Mas ela fica com aquela coisa de desejo masoquista. Pode bater em mim, pode bater em mim. Eu fico no escudo. E o pessoal, ah, ela tá protegendo a galera. Não, ela só tá feliz de apanhar bastante, sabe? É muita situação engraçada desse cara envolvido nesse trio bizarro de garotas que só enchem o saco dele. Ele só quer continuar a vida dele. E ele continua pobre e continua sem dinheiro. E continua de nível baixo. E ele só querendo recomeçar em outro lugar. Não, nada disso. É engraçado pra caramba. Eu recomendo. É muito bom. O Mugu, você tem que ver, cara. Você vai dar altas risadas, eu te garanto. E o pessoal que for ver o Konosuba vai dar altas risadas também. É o melhor anime de comédia dessa temporada que acabou. Engraçado que eu conheço um anime, um mangá, que o começo é praticamente igual a esse, cara. Uhum. Sério? Só que ele leva pra um outro lado, porque quando ele vai pro mundo da fantasia, ele nasce de novo. Não, aqui não. Então, aqui enfim, ele só é transportado. Você vai ver, cara. Vai adorar. Provavelmente eu vou gostar. Então, fique aí com essa música de abertura muito gostosa de ser escutada, Fantastic Dreamer, cantada pela Machiko, desse anime que eu acho muito engraçado, Konosubarashi Sekai ni Shukufuku wo, ou Konosuba, pros íntimos, tá bom, galera? Então, vamos lá e escutem aí. Let's go. Gente, essa playlist foi toda feita só por causa desse anime agora, tá? Sério. É o anime que, assim, reviveu a vontade de ver animes em alguns membros da staff, pra você ter uma ideia. Vamos falar de Boku Dakegai Naimachi, gente. Puta que eu pariu! Ah, que ainda melhor, a música He é de Asian Kung Fu Generation, né, cara? Então, gente, sério, como que você fala? Bokumachi, Seiji? Bokumachi pros íntimos. Tá, é porque, novamente, Japão, maldito problema de colocar nomes grandes. Eu me habituei a falar Boku Dakegai Naimachi, mas eu assumo, é difícil. Não é uma coisa que você começa a falar do nada. Mas também não é nada comparado a no Himi, tá? No... Enfim. Caramba. Boku Dakegai Naimachi, ou também é chamado de Erased nos Estados Unidos, é um anime que fala sobre um rapaz de seus 29 anos, quase 30, que tem um certo poder que ele não controla. Ele chama esse poder de Revival, onde ele consegue voltar no tempo de 1 a 5 minutos. E sempre quando isso acontece, é porque alguma merda vai acontecer. Então, isso daí, só pra vocês entenderem, ele volta no tempo, mas ele volta no mesmo corpo que no momento que ele estava há 5 minutos atrás. Então é o famoso efeito borboleta. Pra você ainda ver que é um efeito borboleta, ainda aparece uma borboleta logo quando vai começar isso daí. E aí ele sempre previne de acontecer alguma merda, entendeu? Como, por exemplo, uma criancinha ser atropelada por um caminhão. Ou então, sei lá, alguém ser sequestrado, alguma coisa do gênero. E aí acontece uma merda muito federal no primeiro episódio. Gente, é tão federal que, assim, muita gente fala que o primeiro episódio é caracterizado como não spoiler, mas deu bom pra mim que eu nem vou falar essa merda, tá? Acontece uma merda federal no primeiro episódio. Gente, pra ele corrigir essa merda, ele vai ter que voltar no tempo ao corpo de 11 anos. Ou seja, ele volta quando ele era uma criança. E ele tem que corrigir coisas nesse momento, nesse passado dele, pra que essa merda do primeiro episódio não aconteça. E, gente, são situações que você vai tentando juntar as peças do quebra-cabeça e, cara, esse anime ri da sua cara. Ele ri da sua cara. Porque no momento que você pensa assim, pô, juntei. Aí você fala, cara, mas será que eu juntei? E aí você fica pensando, será que é? Será que não é? É um mistério. Ele não é um anime muito focado com drama. Existe o drama? Existe. Mas, ao meu ponto de vista, a situação maior desse anime é o mistério, tá? O mistério paira no ar e a cada episódio você especula coisas, especula coisas, especula coisas. Eu tenho dó de quem não assistiu ele de acordo com a semana. Você vai provavelmente agora tentar maratonar ele. Mas, cara, a quantidade de discussões que eu tinha de Boku Dakegai Naimachi com o pessoal na semana, pensando do que ia acontecer no próximo episódio, era enorme. É um anime muito bom. É Noitamina. Sim. Você sabe, sim, que a gente já fez um podcast sobre Noitamina. E o que eu falei naquele podcast? Eu estava apostando as minhas fichas neste anime. E eu não errei. Cara, isso é muito bom. Deu certo. Ele deu certo. Deu bom. Noitamina não decepcionou dessa vez. É nóis. Então, cara, é muito bom. Recomendo. Eu não posso falar muito porque porque eu estou num âmbito de êxtase com o Boku no Kigai na imagem, que se eu abrir mais alguma coisa na minha boca, eu vou dar spoiler. Tá ligado? Então, fiquem aí pra escutar essa música divina, porque eu não paro de escutar ela. Eu, no mínimo, escuto ela umas 5 vezes no dia. Bom, então, galera, vamos acabar essa playlist, né? E se, como eu já disse lá no começo, se tem mais algum outro anime que você gostou e a gente não falou aqui, manda e-mail, manda comentário, por favor. A gente não pôde falar de vários animes que passaram, Dimension W, Schwarzenmarken, Pubuk Prank, Divine Gate, Seiko Boys, etc. Um monte aí, viu? Então vamos lá, comentem, por favor, e viu o que vocês acharam. E eu comento o que vocês acharam também dessa playlist, nas nossas recomendações. Desculpa, essa playlist ficou um pouco grande. Sim, é. Bom, mas então vamos acabar essa playlist pra valer. Quem sabe a gente volta falando da próxima temporada também, né? A temporada de primavera de 2016. Daqui uns 3 meses, não sei. Gente, rapidinho, Sage. Ah. Essa temporada agora tem pouco Motherfucker Hero. Ok. Vamos ver. Boku no Hero, velho. Ok. Então vamos acabar essa playlist pra valer. Então fique aí com o Rere do Asian Kung Fu Generation do Boku Daki Gai Naimachi. Falou, galera. Ok. Falou, fui e escutem aí. Falou, fui. Escutem aí.